597, 3 autorizada final do procedimento ILS Express 10, desça para 2000 pés, altímetro no 020, reporte estabilizado. Autorizado com ILS 10 para 2000 mínimo. Dono 995, controle Salvador, sem identificação, desça para 5 mil pés na chegada bom, altímetro no 020. Ok, 5 mil na chegada bom, no 020 aqui, nada. Geral 9970, bom dia, controle Salvador, identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro 1020. America 94, information, Golf, we're descending to flight level 112. America Line 980, Cocker Dam, descent to flight level 070, clear Amman arrival, altimeter 1020, fly heading Amman position. Yes, okay, Amman position, Amman arrival, we're clear, going to 7000 and squawk. São 3517, bom dia, sem identificação, desceu para o nível 080 na chegada bom, altímetro no 020. 020, desce para American Line 980, reduce speed 230 knots. 230 knots, American 980. Visual estabilizado com IGL. Chama agora a torre 118, decimal 62. Prato, modelo 86. Gol 1804, autorizado a final do procedimento LF XY no 0. Desça para 2000 pés. Altimetro no 020. Reporte estabilizado. PR1020, portão estabilizado. Autorizado. Autorizado, pouso, pista no 0, 160 graus, 12 nós, Rio, sinal C3. Autorizado, pouso. Confirmará o tempo de pouso no ingresso. Altímetro no 020. 3.020, 995. Line 980, descent flat level 050. Level 050, American 980. Tan 3517, autorizado nível 060. Autorizado 060, Tan 3517. Eu fosse isso, não sei. Federal 9970, reduz a velocidade 2309. Aguarde instruções de táxi. 9-3, afirma, livre táxi, quilo, pato 3. Sola os 3-2. Livre táxi, quilo, pato 3. Quilo, pato 3. 1995 autorizada a final do procedimento LS X-Way, dessa para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000 está autorizado o procedimento, permanece estabilizado. 995. Mano, chamou, fogou o 1804. Negativo, até 3171, bom dia. Só a saída provável para Guarulhos, por favor. Já tem a cópia, copia? Ah, autorizado, Guarulhos, 340, VP Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, série Dael, Leda, Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5040, 3171. Zulu no meio, Dael, Leda, Bridge, aciona 1050, confirme, e o controle, por favor. 5040, confirmando o transponder, controle 120.8, está 3171 no reparto posto. 208 e aciona 5040, está 3171. 1804, está no LS, está 190. Reporta trem baixar travado, 1804. Está checado. Quatro, 1.60 graus, 1.09, 3.0, pouso, pista no zero. Pouso, gol 1.804. No 705, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 060 na chegada, bom, altímetro 1020. Descendo para 6.1020. Tan 35 no 7, desça para 4.000 pés, altímetro 1020. Desça para 4.000 pés, ajustado em 15. Scanline 980, clear ILS for approach runway 10, descend to 2000 feet, report 7. In 2000 feet, clear for ILS 10, we'll call you established at 9. Federal 9970, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 010, limite a radial 290 de Salvador, mantenha 4.000 pés. Número 07, controle Salvador, bom dia, sem identificação. Desça para o nível 070 na chegada bom, altímetro no 020. Autorizou o nível 070 na chegada bom, no 995. Zona 995, completa a final, torre 118, decimal 62. 18, 62, bom. 9970, desça para 2 mil pés, altímetro no 020, reduz a velocidade 1 no 70 mais. Doutora 4, Salas 38, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 1 no 0. Eita, Alfa Juliette, para 1 no 0, 804. Geral 9970 para o localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado. Segue tráfego na aproximação, 7 milhas, Boeing 757-200. Voo 897, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 080 na chegada bom. Altímetro no 020. Complete the airline final approach and contact now Tower 118 decimal 6. Complete the airline final 18650980. TAN 3517, reduz a velocidade 2, 209. É completa final, aguardando transferência para a torre. Mark 980, continue approach, aero part 1A, clear. Lançamento, curva direita, proa 230, limite o localizador. Então, 3597, sobe o controle. Afirmativo, proa 230, limitado para o localizador. Então, 3597. Correto, descendo para 3 mil pés. Desce para 3 mil pés. Gol 1795, desça para 4 mil pés. Altímetro no 020. Cinco solo, aos 42, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, 995. 3597, desça para 2100, reduz a velocidade 1970 mais. Para o localizador, curva à esquerda, boa 1 no 45, reporte estabilizado. Pro 145, desce para 2000 pés, a 21709, reportagem estabilizada no ILS. 35107. 0 degrees 10 knots, clear to land, runway 0. Clear to land, 1607, desça para o nível 050. 0 050, 0 050. A 9970, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia. Ou 1897, deixa para o nível 060. Geral 9970, Palmaré pista livre. Salvador Grand Wagon 980 is off the active runway going to do it 11. Salvador Grand Wagon 980 Julia P21 on the ground 945. I'm a great Wagon 980. Gente, aguardando o copy, eu marcho a linha aqui. Monte risco, marcho a linha aqui. Federal 9970, 140 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, federal. Bom, 715, autorizado a final do procedimento LS Expoy, desça para 2.000 pés, altímetro 1.020, reposto estabilizado. Fora externo baixado e travado. Sétimo 5, controle. Ok, voo no 715, para 2.000 pés, altímetro estabilizado. Voo no 715. Correto. Voo no 607 autorizado, descida para 4, para 3.000 pés. Altímetro no 020. Para 3.000 pés, no 020, voo no 607. Voo 9970 solo às 48, taxi alfa, filho para 3. Confirma a mensagem? Solo às 47, autorizado táxi alfa, quilo para 3, federal 9970. Verdade. 3517, vento 160 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. 180 graus, 129, pouso, pista no zero, para 3517. Vai baixar o trabalho. Estou vindo para 229, no 607. dar o número do alguém? Autorizada final do procedimento elétrico foi, desça para 2 mil pés. Reduz a velocidade 1709, reporte estabilizado. Reduzindo para 1709, para trás estabilizado 607. Alianca, autorizado o táxi, pode para ingresso de extensão. Bom dia, sanidade de identificação. Triciclo 7, solo 5-1, taxia Alfa Juliette, ponto 04. Alfa Juliette 04, 3597. E pode aumentar o brilho do papi, por favor? Alfa Juliette 04, 80 agora, grato. Papatango Mike, Eco Bravo, contato radar 5.